success. Saudações, viajantes do Omniverso. Que Dalan e Seps nos abençoe e abençoe esta gravação saída direto do universo subatômico da Marvel, que poucas pessoas leram, mas quem leu sabe que as melhores essências estão nos menores frascos. Micronautas é uma série da Marvel criada lá em janeiro de 79 pelo gigante Bill Mantlo e desenhada em seu primeiro arco, em 12 partes, pelo grande Michael Golden. Eu sou o Dan Han. Estão aqui comigo o Android Jamerson Biotron. Viva o planeta Lar. E o Barão Reginaldo Casa. Coisinho. Esses personagens, né, os Micronautas, eles foram criados por uma linha de brinquedos lá do Japão com o nome original de Microman. Em 74, e depois, posteriormente, relançado nos Estados Unidos pela Mego como Micronautas. Atualmente, quem está licenciando esses brinquedos é a Hasbro. E aí, por trás disso, como aconteceu com o G.I. Joe e outros casos, a Marvel criou lá uma série de gibis publicadas em 79 e que saiu aqui muito espalhada na saudosa Herói da TV. Ao longo desde julho de 85 até mais ou menos o começo de 87. Você pega aí a Herói da TV do número 73 até o 93, está espaçado por essas edições. E depois, posteriormente, numa edição do Capitão América, do mesmo ano de 87, a edição 102. E aí você já fica como dica, né? Tem uma série que nós falamos um bocado aqui em off, de documentários, no Netflix, sobre brinquedos, que não fala de Micronautas, mas fala de outros brinquedos e é citada a Mego. Então dá para saber um pouco do contexto dessa transformação que os Estados Unidos faziam, né, de produtos lançados no Japão e depois reformulados para o mercado americano. Bom, chega de enrolar. Jamerson, use aí sua memória robótica e conte a origem dos Micronautas. Como todo produto de consumo, Micronautas, ele não é um produto original. Ele segue uma estrutura de você adaptar um outro produto e possivelmente você vai chegar sempre ao clássico bonequinho de guerra. Se você começar a fuçar, você vai chegar àquele clássico bonequinho chamado G.I. Joe. No caso específico do Micronautas, existe uma série japonesa lançada pela indústria chamada Takara em 1974, que chamava Microman. E aí, muitos anos depois, a Mego, ela lançou de 76 a 1980 séries anuais de uma linha chamada Micronaut. Infelizmente, a Mego descontinuou essa série em 1980 e depois ela faliu em 82, e aí o espólio dela é disputado por outras empresas e acaba que a série em si fica num limbo de direitos autorais. Os direitos autorais da série hoje se dividem basicamente em duas partes. Os Micronautas, que são baseados no desenho, são publicados pela IDW, enquanto os Micronautas criados pelo Bill Mantlo, que é um autor que infelizmente está há mais de 15 anos em estado vegetativo, eles pertencem à Marvel e em alguns momentos foram incorporados ao universo Marvel, como especialmente o Besouro, que apareceu em diversas histórias dos X-Men. É interessante você olhar os brinquedos, que os brinquedos eram pequenos, eles tinham mais ou menos o tamanho de 9,5 centímetros e eles eram feitos de plástico. E a gente comentou aqui em off que deveriam ser brinquedos para as crianças que tinham menos recurso financeiro para adquirir. As séries, elas estão disponíveis e o Bill Mantlo, ele brinca, porque visualmente tem alguns bonecos que você observa no fundo das ações, principalmente um Biotron grande, você observa no fundo. Quando as tropas do Barão Casa vão para a ação, você observa uns robôs gigantes compondo o cenário, e esses robôs é que na verdade eram os brinquedos. O grande brinquedo que era assim, chamava atenção em diversos momentos, a ação dos quadrinhos usa visualmente a imagem, é o Akron Ear vermelho, que seria o acrólito, principalmente o acrólito, a segunda versão, que ele tem umas antenas circulares vermelhas e ficam girando assim, ele vai levantando o voo e fica girando à direita e à esquerda dele, e ele com a espada na mão. Eu acho que... São hélices, né, Jamerson? São hélices. São hélices. Mas eu lembro essas parabólicas, né, de médio, seria hoje comparado com as parabólicas Sky, que quase todo mundo já viu, né, só que são vermelhas, hélices circulares num formato semelhante a essas parabólicas vermelhas. O que eu queria falar só, cara, é que esses brinquedos, assim, eles são muito feios. Muito feio. Assim, o licenciamento, assim, é visão mesmo, assim, pra você pegar uma coisa dessa horrorosa, porque ele não é, torna a falar, ele não é feio, ele é horroroso, cara, né? Você chegou a citar o G.I. Joe, ele tem a forma humana ainda, a musculatura, assim, você, né? Principalmente os primeiros G.I. Joe, que era o nosso Falcon aqui no Brasil, eles eram até maiorzinhos, assim, né? Esses não, eles são pequenininho, de plástico, plástico vagabundo, né? Plástico radioativo, criança botou na boca, já tá envenenada. Não, é plástico pra derreter, né? Isso. E eles têm, se você reparar, eles têm todos uns encaixes, como se fosse um Lego, assim, que você encaixava, por exemplo, nesse Akron Ear, você encaixava essas hélices pra fazer como se ele voasse. Aí você tirava a hélice, você encaixava ele no Biotron, que é o robô grandão. Exato. O cavalo, por exemplo, chama Andrômeda, o cavalo do Karza. Então você pegava uma parte do corpo do Karza e encaixava no Andrômeda para tornar o Karza Centauro, que nos quadrinhos é muito usado. Diversas cenas de ação é o Karza no formato de Centauro. Inclusive, ele enfrenta um personagem que também usa o formato de Centauro. Então, assim, chama atenção essa possibilidade que a criança tinha de manusear. Hoje seria uma coisa lúdica, né? A criança, ela tem a capacidade de pegar o brinquedo e fazer pequenas alterações que já eram parte da permissão da própria empresa, né? Porque ela fazia os brinquedos com peças intercambiáveis, foi o que eu li e estava tentando traduzir. E isso gerava um impacto, porque criavam, dentro do imaginário da criança, criava a ideia de que a criança tinha um controle sobre o cenário. É exatamente isso. Ele era um brinquedo de montar, feio pra caramba, né? Sem nenhum background, sem nenhuma história, eles nem tinham essa referência, assim, de micronautas mesmo, de universo subatômico, nada disso. E aí, você pega o Bill Mantlo e ele enche tudo isso, né? Inclusive, esse formato aí que você tá falando de centauro, é assim, no brinquedo é um encaixe. Pro Bill Mantlo, ele faz como se fosse uma forma de batalha, uma forma de combate, né? Integrado com armadura, com mais armamento. Mas ele ainda, o que é legal é isso, que ele ainda mantém a estrutura de encaixe. Você vê isso no acrólito, por exemplo, que ele tem como se fosse, não é uns rebites, é umas, assim, uns pontos de encaixe mesmo, no cotovelo, no peitoral, assim. Então ele manteve alguma coisa, aparece esses robôs gigantes que você falou, que eles não são só robôs, eles são como se fossem mecas, né, porque tem criaturas vivas dentro dele, né. Ele encheu, ele deu um estofo aí na história, né, que eu acho essa parte. Eu só queria citar que o grande responsável por isso é o Roy Thomas. Roy Thomas foi um visionário dentro da Marvel Comics, é um cara, é um gênio, ele ainda tá vivo. Ele acabou de fazer uma edição dos Invasores, em comemoração à Segunda Guerra Mundial agora, foi publicada 10 dias atrás, e Roy Thomas é um cara assim, além do tempo dele, ele tinha uma visão. Ele publicou Guerra nas Estrelas antes do filme sair no cinema. Ele foi atrás de todos os licenciamentos possíveis. Ele licenciou os produtos do Howard, que é da era Irboniana, o Kona, a Red Sonja, o Ku, todos os personagens. Ele foi atrás do Jai Joy, ele foi atrás dos Transformers. Então, assim, mesmo que ele não estava na Marvel na época dos Transformers e dos Comandos em Ação, foi o trabalho dele que inspirou esses outros momentos. Outras produções que vieram por causa dele foi o Battlestar Galactica, a série original, foram licenciadas por causa dele, e ele também teve envolvimento com Star Trek, ainda que o Merv Wolfman estivesse à frente. Eu acho que o Roy Thomas, ele deve ser citado, sim, não como autor, mas como uma pessoa que esteve à frente da Marvel nesse processo de licenciamento. Merece nossa menção. O Roy Thomas era um editor de verdade, né? Um grande escritor e um editor de verdade, né? Bom, então, aproveitando esse embalo, citando os criadores e também da nossa menção e prestar homenagem, fazer o mesmo aqui ao grande Bill Mantlo, que, como o Jamerson falou bem, né, está em estado vegetativo há muito tempo, após um acidente, um atropelamento que ele sofreu cerca de 15 anos atrás. É um dos gigantes dessa indústria, então, Reginaldo, fica para você prestar nossa homenagem a esse grande escritor e ao grande desenhista Michael Golden. Bom, cara, isso é triste demais, né, meu? Assim, terminar logo essa nota triste e falar a parte boa. Hoje o Bill Mantlo, o quadro dele praticamente é irreversível, assim, né? Ele não volta mais, né? Ele só não tem morte clínica, mas ele tá realmente em estado vegetativo, e isso daí é lamentável, cara. Lamentável. Recentemente teve uma ação, vários artistas desenhando, e para promover, para fazer, levantar fundos pro Bill Mantlo, porque realmente é difícil. Imagina você 15 anos, você tá vivendo basicamente por aparelhos, né? Então a situação aí realmente muito triste, cara, muito, né? Então, vamos voltar pro começo dele, né, da carreira dele, que é uma nota feliz. Eu dou também todo o mérito pro Roy Thomas. Eu acho ele realmente, assim, um cara fantástico, né? Talvez por não ser um cara brilhante, assim, um cara, vamos falar, nessa cultura de ego mesmo, de celebridade, ele era um cara que punha a mão na massa e fazia as coisas acontecerem. Talvez por isso tenha ganhado uma pecha meio de, né, de baba-ovo de empresa, de corporativista. E não é isso, cara. Ele, enquanto ele estava à frente da empresa, ele soube tocar as coisas direito. E essa parte de licenciamento, realmente, o crédito é dele, né? Ele fez acontecer, isso daí foi um diferencial para a Marvel durante muito tempo, mas no caso, tanto dos Micronautas quanto do Ron, o crédito você tem que dar para o Bill Mantlo, porque ele também, ele não era só um escritor, um argumentista, ele era um advogado, e ele trabalhava com essa parte de licenciamento, e foi ele que correu atrás dessas duas licenças, tanto do Micronautas quanto do Ron. Então, assim, nesse caso específico, ele já trouxe tudo prontinho para o Roy Thomas, que já tinha a política, né? Tinha implantado essa política aí de trabalhar com essas franquias, né? Foi o que o Jamers falou de Star Wars, por exemplo, né? Uma puta bola dentro, né? Micronautas também foi, cara. Ele durou muitos anos, né? Ele durou até 84, 85. É coisa pra caramba, né? É muita coisa. Ron, né? Meu, Ron durou muito tempo, cara. Ron foi até depois de Guerras Secretas 2. E Ron, ela entra no universo Marvel de uma maneira interessante, porque Guerra dos Espectros, ela atravessa o universo Marvel, né? Você não consegue mais republicar o material de ROM solo, né? Você tem que publicar o material da Marvel. Aí é que tá a complicação, porque hoje você já não tem essa licença. Se eu não me engano, o ROM também tá na IDW, né? Então, esse material, quanto hoje, ele tá perdido a chance de republicação. Tanto Micronautas quanto ROM, né? Ou outro que a gente adora, né? Que é Esquadrão Atari, também perdido, cara, né? Já no caso aí da DC, mas não, a situação... Eu só queria fazer... Eu ia comentar, ia te cortar, Regi, desculpa te cortar, mas a nossa fé foi renovada, porque Esquadrão Atari acabou de sair, né? Saiu já, porque o que eu vi que saiu só aquele quadrinho encartado do... Isso, que seria o primeiro volume, né? Isso, mas né? Esse já saiu e tá preparando. Então, mas, no caso... Não, né? No caso do Esquadrão Atari, é ainda mais irônico, porque a Atari era da Warner e a DC também já era da Warner, e a Warner não consegue republicar um material que foi feito por uma subsidiária da Warner. É um negócio assim incrível. Eu nunca vi uma luta de egos corporativos assim tão longa. Atari tem a complicação do nome Atari, esse é o problema. Não é nem, vamos dizer, de propriedade intelectual, de personagem, não. O problema é com o nome Atari, por causa do videogame, né? Não é diferente. Aqui, Micronautas, por exemplo, tem até, no caso do ROM, ele se emaranhou no universo Marvel. No caso dos Micronautas, eles também se envolveram com o universo Marvel, né? Aqui no começo, menos, aparece uma história do Homem-Coisa, né? Mas depois eles se envolvem com o X-Men, tem uma história junto, né? Então, quer dizer, isso daí é complicado agora de desemaranhar e de, assim, republicar. Hoje eu acho impossível, né? Eles até estão com outra editora, então não sai, né, cara? Mas é assim, vamos dizer que nesses dois casos específicos, foi o Bill Mantlo, que é assim, eu já amarro junto com o Michael Golden, né? São artistas assim que durante os anos 70, finalzinho dos 70 e durante a década de 80 quase inteira, fizeram um trabalho primoroso, assim, né? A arte do Golden, eu acho ela maravilhosa, detalhista, clássica, bonita, ela é fácil de identificar, tem dificuldade em desenhar nada, cara, assim, você vê que é um traço, né, meu, assim, maravilhoso, tem movimentação, ele é quadrinho mesmo, não é uma coisa estática, uma ilustração, não, é quadrinho mesmo, né, e é outro cara, assim, também, que desapareceu aí da mídia, sumiu, ele mesmo fala, né, outro dia ele deu uma entrevista, falou assim que ele não gosta dessa cultura de celebridade, ele não gosta de ser exaltado, assim, né, então é assim, são caras, assim, que fizeram o seu trabalho, esses três nomes que a gente falou, Roy Thomas, Bill Mantlo e o Michael Golden, assim, competente na profissão, fizeram além, né, acima da média, eu considero eles acima da média, cada um na sua área, assim, e fizeram um trabalho marcante, e hoje parecem tirar pouco ou nenhum proveito, assim, né, são até pouco reconhecidos, cara. Eu queria fazer uma menção aqui que Bill Mantlo, para mim, ele é, ao lado do Peter David, é o maior artista do Hulk, é o Hulk dele. Eu conheci o Hulk da infância, mas por assistir a série de TV e comecei a encontrar que o que eu via na série de TV não via nos quadrinhos, o que eu via nos quadrinhos eu não via na série de TV. E o Hulk do Bill Mantlo é um Hulk assim bonito, eu gosto do traço do Saul Buscema, e tem uma história de uma edição Marvel Fanfare, que é o Hulk sendo dominado, uma consciência enfrentando um Homem-Aranha, que é uma história desenhada pelo Michael Golden e escrita pelo Mantle. E ela é um caso clássico, porque o Michael Golden levou o argumento para casa e demorou 3 anos para entregar a história. Um dia ele apareceu no staff da Marvel com a edição pronta e ninguém sabia o que era aquilo. E o Michael Golden, ele tem uma história da série Detective Comics, A Lenda do Morcego Branco, que é do Batman. Ele começou a fazer a Detective Comics ali naquele momento em que a Detective Comics incorporou a Batman Family. Tinha uma série chamada Batman Family, que era uma série de várias histórias pequenas, curtas, de personagens que compunham o universo do Batman, especialmente o Robin e a Batgirl. E aí o Michael Golden, ele faz uma das histórias ali que é do morcego humano, e também depois ele faria o Etrigan, que naquela época morava em Gotham City. Fez a do Espreitador também, não fez, Jamerson, né? Também fez a do Espreitador. Aquela que você comenta sempre, eu adoro também essa história, né? Saiu em Super Amigos 3 aqui. Ele tem um detalhezinho do Michael Golden, ele tem um estilo que acho que depois... Quem completava é o colorista, mas que você vê aqui, por exemplo, na Força Enigma, ou quando o Capitão Universo está incorporando o pai do menino lá, que é um traço mais suave, mais leve, né? Que ele parece estar trabalhando assim, tipo quase em outro plano, assim, num plano astral, assim, né? Eu gosto do traço dele com um finalista chamado Armando Gil, que eu não sei qual a origem dele, realmente nunca procurei, mas o traço dele finalizado pelo Gil era muito legal. Na história do Espreitador, por exemplo, ele usa isso como um flashback, mostrando a diferença de desenvolvimento, né, de educação do Bruce Wayne pro menino que os pais foram mortos pelo Gordon, né, pelo policial. Então ele usa como se fosse um flashback, como se eles estivessem lembrando. Então, um tom monocromático, ou azulado, ou rosa. Você via muito também isso naquele Rus-Rus, né? Assim, esse background, que é outra cena, assim, mais levinha no fundo, assim, que ela compõe uma imagem só. Assim, que eu acho isso maravilhoso, cara. Acho isso lindo aqui, né? Ele usa isso com efeito de cores, principalmente aqui no Micronautas, tal, mas eu acho isso... genial, assim, acho que gosto demais, cara. Não se perca, caro ouvinte, esse é o Omniverso, estamos aqui para falar sobre a primeira passagem, primeiro arco de 12 partes dos Micronautas. E aí, para dar uma ideia geral, os Micronautas, né, como o próprio nome entrega, é um microverso subatômico que existe por aí, com alguns planetas bem peculiares, como o já citado Planeta Lar e o Planeta dos Acrólitos, que tem o sugestivo nome de Spartak. Vocês vão entender de onde vem esse nome mais para frente. E aí é um mundo onde esses seres diminutos convivem ali, até que um ser que usa uma armadura toda negra, muito maquiavélico, e que é pautado suas ações apenas pela ciência, ele é não chega a ser um cientista, mas é um cara que está voltado para a ciência, ele é responsável, ele é o tutor pelo filho dos reis desse planeta. E aí o filho é enviado numa missão de 1000 anos para explorar todo o microverso, explorar todas as possibilidades que existem nesse microverso, conhecer todos os planetas, viajar pelo cosmos, em animação suspensa, óbvio, para sobreviver 1000 anos. E quando o filho parte, esse ser de armadura negra e com a voz robótica, dá um golpe, assassina os pais desse pequeno príncipe e toma o poder. E aí, para garantir o poder, ele institui uma ideia de vida eterna para a população mais rica, é óbvio. Em troca de toda a riqueza desse povo, ele dá vida eterna a eles por meio de mudança genética, por meio de mudança corporal, por meio de uma espécie de mercado de órgãos. Então ele pega a população mais pobre, que está ali vivendo no submundo desse planeta, e aí ele usa essa população para um banco de órgãos. E aí você vai viver eternamente, sempre trocando suas partes. Algo muito semelhante que o John Byrne usou lá na, numa das suas séries que explora o passado do planeta Krypton do Super-Homem. Tem uma coisa muito semelhante com isso aí, só que lá envolve clones, né? Não você pegar a própria população, você cria clones para usar eles como peça sobressalente, né? Então a ideia é bem semelhante, a diferença aqui é anterior. E essa população pobre, ou ela serve de banco de órgãos, né? Ela vai passar todo o processo para esses órgãos serem cedidos para a população mais rica ter sempre uma vida eterna, você vai ter sempre trocando de corpo, né? Trocando de órgãos, e aí você vai viver por mil anos, como o próprio ser maquiavélico que estou citando aqui. Quem não for usado como banco de órgãos vai se juntar aos cães de guarda, aos cães de guarda, que é o exército pessoal desse ser maquiavélico que domina o planeta. E aí, já mil anos depois, já no nosso presente, um dos herdeiros daqueles primeiros reis do planeta começam a articular uma rebelião para tomar novamente o poder, para derrubar esse ser tirânico. E aí, numa fuga desesperada, o irmão fica no planeta, é preso por esse ditador, e a irmã consegue romper a barreira que separa o microverso do nosso universo e vem parar na Terra justamente como diminutos. E quando eles chegam aqui, obviamente, são confundidos com brinquedos. Então, a genialidade do Bill Mantlo é pegar uma série de brinquedos e mostrar para você como você poderia brincar com eles na sua vida, né? Então, resumidamente, a ideia do microverso é mais ou menos essa. Se você, por acaso, achar que tem alguma coisa parecida com Star Wars, que o primeiro filme, né, A Nova Esperança, é de 77... talvez, James, se você seja a pessoa ideal para dizer que sim ou que não, se microverso é mais uma das infinitas cópias que teve Star Wars. Eu advogo essa causa. Ainda que a genialidade do Bill Mantlo esteja ali, ele é realmente uma cópia da estrutura básica de Star Wars, inclusive uma cópia muito melhorada, né? Porque Star Wars é bastante fraco de história. Nós temos ali o vilão de armadura robótica negra, que está perseguindo príncipes. Esses príncipes fogem e se juntam a um mercenário. No caso da estrutura de Micronauts, não é um mercenário, mas é o dono de uma nave. O dono dessa nave tem dois robôs, um pequeno e um longo. Esses robôs conversam entre si, contam piadas entre si, e eles ainda encontram um príncipe de um outro planeta que está junto deles por causa da força dos eventos. Ele realmente não é um grande amigo. Eles estão juntos ali porque simplesmente eles têm que correr e eles têm que fugir. Na primeira fuga, eles vêm para a Terra e aí inicia uma série de eventos que vai ligar o universo Marvel. E rapidinho, Jameson, também tem uma força misteriosa por trás, né? Que chama de força. Sim, também, né? Força Enigma, né? E essa Força Enigma incorpora nas pessoas. Então, assim, existem vários produtos, até porque a história de Star Wars não é uma história original. Eu ainda acho muito mal contada no cinema, mas assim, eu acho que o trabalho do Mantlo, ele é superior. Cara, eu dei risada e derrubei, meu. O cara tá falando mal de Star Wars, meu. Não, não só estou falando mal de Star Wars, como eu estou falando que um produto baseado em brinquedos consegue ser melhor do que Star Wars, que usou melhor as linhas de argumento, certo? Sabe aquele gordinho, meme do gordinho que cai pra trás assim? Fui eu agora. Então, assim, a única coisa que eu não gosto, de um modo geral, da história, é aquela estrutura deles enfrentarem o Kasa ser momentaneamente derrotado, e aí ele foge, e aí depois virá um grande confronto. Mas assim, se a gente fosse pensar em filmes, em três filmes, é exatamente o que acontece em Star Wars, né? O primeiro, o Darth Vader simplesmente sobrevive à explosão para ser derrotado mais à frente. Ok, eu acho que é inspirado, mas consegue fazer um uso melhor da história. Ô, Jamerson, lembrando só que, assim, a Micronautas é de 2 anos depois da estreia de Uma Nova Esperança, né? E ele conclui antes do final do Império, né, meu? Assim, né? Ele não. Se ele tem alguma semelhança com as continuidades, é coincidência, porque realmente, assim, elas foram posteriores, né? Eu vejo semelhança também, por exemplo, a dinâmica da princesa com o comandante, né, Han, eu acho meio Han e Leia, assim, eles se alfinetam, depois eles se apaixonam, eu gosto disso, eu acho legal. Eu vejo semelhanças, principalmente, né, o Barão... Não, Carlos. E agora, eu vou te cortar, agora que você falou, eu ia corrigir você, ia falar Solo, e aí eu lembrei, é Han nos dois casos, né? Porque um é Han com H e outro é Han com R. Isso. Eu é que ia corrigir você, né, que o comandante Han, ele só tem o Biotron, né? Que os dois têm um elo mental, porque ele sobreviveu 1000 anos em animação suspensa, enquanto, vamos dizer assim, a mente dele dividia com a do robô, que era o explorador, né? O Microton, o pequenininho, ele é o servo da princesa, né? Ele não é do comandante Han, né? Ele é da princesa, ele é como se fosse um pajem, assim, um tutor, né? O robôzinho pequenininho, quadradinho. Entendeu? É o contrário, né? O contrário de Star Wars, não é isso? Isso. Na verdade, assim, nenhum dos dois eram da princesa, nem do Luke, nem de ninguém. Eles eram do capitão da nave, fugiram, né, e caíram de paraquedas, né, caíram por acaso na história, assim, né. Eles não, depois é que eles ficam, sei lá, eles acabam ficando daquele grupinho, assim, né, da Leia, do Luke, assim, né. Eu vejo semelhanças, sim. Eu acho que, assim, Star Wars deve ter tido um impacto, assim, uma porrada na mente, assim, né? No criativo da época, assim, né? Então eu vejo semelhanças, sim. Mas eu acho, cara, o fato do Bill Mantlo inserir realmente o que o Dão falou. O Dão foi pontual, cara. É assim que você vai brincar com esses... É essa historinha que você vai fazer na sua casa, cara. Eles são pequenininhos, porque eles são de outro universo microscópico. Cara, é muito legal, cara. Isso, assim, é fantástico, cara, né? É muito, muito legal, né? E depois o universo deles, por exemplo, o planeta lá, parece um aglomerado, assim, de moléculas, né? Ele é uma estrutura molecular, assim. Spartak, ele parece um grão de poeira, né? A gente vê rapidinho o planeta do Besouro, pelo menos nesse final de arco, mas ele também parece uma semente, assim, verdinho, assim. Então, são tudo estruturas minúsculas, assim, né? Tem uma certa... Quando você fala subatômico, quando eles vêm para a Terra, eles ficam do tamanho mesmo de brinquedos, né? Então, não é... Eles ficam bem maiores, né? Mas isso daí, assim, é perdoável e eu acho legal pra caramba, né? Eu acho que o sabor, o diferencial, é realmente, na história, ele acrescentar isso. Isso é único. Cara, assim, porque é genial, assim, imagino você vender isso para uma... Você pediu licenciamento, o cara nem negocia com você, ele te dá o licenciamento, porque ele fala, cara, eu vou vender 1 bilhão de boneco feio, cara, com isso, porque é muito genial a ideia, a sacada, cara, né? E aí ele criou toda uma estrutura, assim, em cima, que é o que a gente tá falando, né? Tem os robôs, né? Os biotrons que aparecem no fundo, eles são como se fossem mechas, né? Tem essa mistura, assim, os acrólitos, eles são povo, né? Inspirado em Esparta, assim. Acho legal demais isso, cara. Demais, demais, assim. Quando eu li isso daí, assim, me marcou, né? Aliás, era outra coisa que eu queria falar com vocês, como essas heróis da TV são boas, cara. Você não lê só a história que a gente combinou de conversar hoje, você lê tudo, cara, porque coisa boa demais, cara. A gente ainda pegou, Dão, não sei se você reparou, que é o começo do arco da saga de Korvac, né? Isso. Depois tem histórias pontuais dos Vingadores, todas são boas. Tem aquele Nuclon, né, que é o filho deficiente do pai adotivo, né, do Ciclone, do pai da Wanda e do Pietro lá, né. Pô, tem... Tem Vingadores do Michelini com o John Byrne, pô. Isso é. Sim. Tem Caleb Hammer. Como que vocês ousam não citar Caleb Hammer? Nem o Google sabe quem é esse daí. Eu só o Google não sabe de nada, não sabe de nada. Você tweetou essa semana, porque eu não tinha nem notado, né, essa daí. Porque tem também a fase que eu mais, que eu adoro, cara, do Doutor Estranho, que é a fase do Roger Stern com o Marshall Rogers, né, meu? Que é, cara, isso é lindo, lindo, lindo. Eu adoro essa fase, cara, que ele passa, ele viaja pro passado do universo Marvel, né? Então ele pega a Segunda Guerra Mundial, Egito Antigo, com o Quarteto visitando, né, aquela história lá do Ramatute, que é o antepassado do Kang. Nossa, cara, eu adoro isso, adoro. Eu li muitas vezes, cara, tem Irmão Voodoo, né, numa dessas histórias. Adoro isso, cara, assim, como o mix era bom, cara, assim, de ler, assim, né, não é só saudosismo. Eu consigo entender que as histórias eram boas porque tinha um gap de atraso, de defasagem, né, tinha quase... No caso aí do Micronautas, é quase 10 anos de atraso. Sim, tinha mesmo. Então, o que, que você fazia? Você tirava, separava o joio do trigo. Você tinha condições de fazer isso e fazer um mix mais forte. Por isso que todas as revistas são... Você não descarta nada, né? Tem Thor. Cara, só coisa boa, cara. Assim, é maravilhoso, Lessa. Pelo menos é meu gosto. Acerta em cheio o meu gosto essas edições aí de Heróis da TV, cara. Bom, então já que passeamos pelo microverso, por esse universo subatômico tão bem explorado pelo Bill Mantlo, onde os mocinhos obviamente vencem no final, tem um plus a mais, né? Que é o desenlace lá das questões do planeta Spartak com os acrólitos, que tem esse nome Spartak porque é uma raça de guerreiros. Então eles viviam, eram agricultores que viviam em outro planeta. Seu planeta se chega ao fim, né, tudo ali é exaurido, então eles vagam pelo universo atrás de outro local para viver. E o Spartak é um planeta consciente, né, um planeta que seniente, né, então ele convida os acrólitos para viver lá. Eles fazem lá uma espécie de mutualismo, né? Para tanto, os acrólitos terminam se tornando a raça de guerreiros, e o nome Spartak vem bem a isso, né? Eles se investem de lutar para proteger seu planeta e começam a treinar mais que tudo e pensar somente numa raça de guerreiros. Inclusive, foi isso que me confundiu no começo, né? Porque acrólito é o nome do povo e termina sendo também o nome do seu rei, né? Então, já que passamos por isso, vamos agora passar a dar uma geral nos personagens, começando justamente por ele, né? Pelo acrólito, né? Que é o príncipe herdeiro lá de uma pele de ébano, né? Todos eles são negros, e o seu irmão, que é justamente aquele que está fazendo o seu contraponto, que quer derrubá-lo, né? Aquela clássica história de irmãos lutando pelo poder, é um albino, ou seja, ele é diferenciado, ele tem um problema genético, ele se sente excluído, né? Isso não é muito bem mostrado, somente por parte dele, né? Ele se sente excluído, e aí ele vive nesse planeta que se desenrola toda essa ideia de uma raça guerreira, né? No começo eu achei que eles eram robôs, né? Depois que fica claro que eles estão vestindo armadura, não é isso? É, ele é o durão, né, do grupo, assim, ele é o cara forte do grupo, assim, só que ele é diminuto, pequenininho, né? Então você vê ele dá uma porrada numa cobra, no pântano, ele se atraca com uma cerca elétrica e sobrevive, e visualmente eu acho, assim, esse sim, acho que até essa semana foi que eu postei, que você pega o brinquedo original e você pega a arte do Golden lado a lado, cara, e assim, fizeram um milagre aqui, cara, porque ele remete ao brinquedo sim, mas ele ficou maravilhoso, assim, né, o comparativo. E ele realmente passa essa ideia de ser um robô mesmo, porque ele é frio, né, ele é bem durão, assim, né, e ele faz uma dupla com o Besouro, assim, que é bem interessante, porque um é quase um gladiador dourado e Besouro azul, só que não tem o cara, dois caras engraçados, é um serião, fechadão, e o Besouro é o personagem cômico aí do grupo, de certa forma. É, o Besouro tem essa... É meio que é o ladrão, né, da equipe, né, aquele cara que faz aquelas coisas mais furtivas e tem esse lado cômico que é pouco explorado, né, ele não é muito tão explorado essa parte cômica dele, né, ele tem um final mais ou menos trágico. Tem uma coisa nas edições da Herói de TV, né, que às vezes ele é chamado de bug, né? Eu não sei se eles esqueceram ou só porque é espaço nos balões, né? Aí vocês perceberam isso também? Umas três vezes ele é citado como bug. Chamam ele de bug mesmo, é verdade. Eu acho que é espaço mesmo. É, eu acho que é espaço, sim. É engraçado que ele parece, né? Visualmente ele parece um gafanhoto, né? Com as perninhas assim, né? E ele fala toda hora tic, tic, tic, né? Assim. Isso é muito chato, velho. é um gracejo, assim. Esse sim, assim, é criação do Mantlo, né? E ele sobreviveu aí. De vez em quando você vê ele aparecer. Apareceu, ele acho que ele fez parte do grupo dos Guardiões da Galáxia logo depois da Aniquilação. Isso, Aniquilação. Né? Ele fez. Logo depois ele entrou no grupo, quando eles usavam um uniforme padrão, né? Então ele é um personagem recorrente aí, né? Que sobreviveu. Eu acho legal que ele realmente faz uma dupla. Curiosidade, né, meu? No final das 12 edições, ele usa aquela lança foguete dele e ele explode o tanque de um desses robôs Biotron gigante, né? E ele some na explosão, né? E depois aparece, né, no finalzinho mesmo da saga, que ele não morreu, ele foi transportado para o mundo de origem dele lá, né? E a chamada no final é a origem do Besouro, e nós nunca, pelo menos aqui no Brasil, nunca vimos a origem do Besouro, porque não foi publicado isso, cara, sumiu, né? Pararam de publicar Micronautas nessa época. É, daqui pra frente é o que instigou o Jamerson a falar, a trazer essa discussão sobre a semelhança com Star Wars, né? Então, Jamerson, fala aí da dupla de irmãos, né, reais, a Mari, né, que é Marionette, e o seu irmão Argon, que no começo eu achei que seria uma corruptela aí com Aragorn, mas não tem nada a ver, né? É só um nome bonito mesmo, né? Eu acho que tem pouco para falar deles, né? Basicamente, ela é uma princesa que ela tá ali para criar aquele drama, criar um vínculo com o piloto da nave. Eu acho estranhíssimo que duas, três edições eles já estão enamorados, ela e o Han, que é o piloto da nave, e o príncipe continua lá no planeta lá, enfrentando o Barão Karza, e além de enfrentar o Barão, ele é capturado, e aí o Barão utiliza ele, funde ele a um centauro, né? Ele fica com um centauro, depois ele recebe uma armadura que remete aos pais de Han, que é essa armadura, a versão branca da armadura do Karza, realmente é levemente diferente, mas o componente é que nos brinquedos tinha um centauro preto, que era o Karza, e tinha um centauro branco, que no caso seria o príncipe. Eu não vejo muita graça, exceto em tom de pilhéria, por exemplo, tem uma líder rebelde, que em português se chamou Lesma. Essa líder rebelde é salva pelo príncipe. Em determinado momento, ele está abraçado, ela ainda com aquela forma de centauro, e eu fico pensando, o amor está no ar, certo? Eu achei muito divertido isso. O amor, ela... cara, eu pensei, eu só pensei, cara, coitada da Lesma, hein, meu? Assim... Cara, porque o cara não vai voltar a ser humano, né? É literalmente um cavalo ele, né? Cara, a cabeça dela bate no assim, no começo do umbigo do príncipe. Assim, então você notou o quadrinho que ele tá no finalzinho, quando ele, o Han tá lá deitado, recuperando as energias, e ele tá abraçado ela, não notou? Não lembro. Eu lembro, a cena... A última edição abre com todos eles, assim, parece até o final de Uma Nova Esperança mesmo, assim. Eles estão como se fosse numa escadaria sendo ovacionado, né? E ele não, tá abraçado, porque na última edição é o que seria pós-fácil, né? Porque a ação mesmo termina na 11, né? Isso. Ele tem uma estrutura igual ao Game of Thrones, né? Bota a grande ação no penúltimo episódio, e o último episódio é só aquela arrumação final, né? Isso. Porque tem coisa pra arrumar, né? Você vê aquele... O viajante lá, né? Ele dá uma repassada por tudo que aconteceu, assim, ele volta. Isso, é interessante você comentar isso, há uma preocupação de posicionar o que, que aconteceu com cada um dos personagens da série, o que, que eles estão acontecendo. Eu, por exemplo, não entendi por que a força não converteu o príncipe de volta ao corpo humano. Mas realmente é pela questão, cara, do brinquedo. Cara, mas é por sacanagem, cara. É por sacanagem. Não é por outra coisa, meu. Como assim? A Força Enigma falou, vou deixar essa bucha aí pra... Não falaram que a líder rebelde é forte, é valente, é corajosa? Vamos ver se ela encara aí, meu. Assim, é só isso. Agora, outra coisa que você falou, Jamerson, que eu vi um pouco diferente, é a princesa Mari aí, né, a marionete, ela não é tão, assim, a donzela em perigo, né? Você vê que até o comandante Han tenta salvar ela e ela fala, não preciso que me salve, não, ela já pega uma arma, já dispara, né? No final ele fala, vem comigo aqui numa nave, ela falou, não, sou melhor eu pilotando uma nave aqui, então ela não é uma donzela em perigo, ela põe a mão na massa mesmo e luta, né? E aí nós estamos falando de 79, né? O ano da publicação, que não é uma personagem, vamos dizer assim, feminista, não panfletária, né, meu? Ela não usa isso como bandeira. Na verdade, até o comandante parece gostar, se interessar por ela por causa disso. E eu acho legal que ela poderia ficar simplesmente na função de donzela e perigo, e não é o caso aí, não, viu, cara? Gosto demais. Ela tá naquela vibe da Capitã Marvel, né? Igual do que você citou aí, que fizemos um certo jargão sobre na saga de Kovac, né? Que ela tem esse perfil, né? Ela fala pro Magno, não, você salva, não, eu me viro aqui e parte pro cacete, né? Ela não tem. A Capitã Marvel tem esse estilo também, né? Então, uma coisa que já tava acontecendo ali na Marvel que. A galera fica, quando surgiu o filme do Capitã Marvel, ficou desse debate que a Marvel agora é SJW, que a Marvel vai mudar tudo, coisa nenhuma, né? Na Marvel sempre foi assim, né? E aí os dois robozinhos, né, o Biotron e o Microton, o Reginaldo já falou bastante sobre eles, né, o CPO, sei lá, essas porra, os dois robozinhos lá chupados de Star Wars, né, supostamente. Então, Jamerson, fica pra você falar finalmente dos dois grandes protagonistas, né, o comandante Arturus Han igual o Han lá, né, do planeta lá do Adam Strange, diga-se de passagem, e o Barão Casa, né, que é exatamente uma espécie de Darth Vader sem voz, né, Barão Casa esse que lá na frente a gente percebe que existem outros postos dessa tirados, né, dessa ideia de nobreza, né, Conde, Visconde, por aí vai. Eu acho que tem uma condessa, né, lá que aparece. E Barão, lembrando que é sempre o mais baixo deles, né? O Barão era dessa hierarquia, o Barão era o mais pobre, vamos dizer assim, né? Então, Jamerson, fala aí sobre esses antagonistas. Só para fazer uma correção, baronete é o cargo da nobreza, né? O título de nobreza mais baixo que existe. Aí depois você vai fazendo a ascensão. Mas foi o que eu falei. Não, é porque não é barão, é baronete. Ah, sim, mas ninguém lembra baronete. É, não, ninguém nem sabe. Você não conhece nenhum baronete, né? Eu nunca vi um personagem chamado baronete em lugar nenhum, né? Existem dois personagens, dois personagens antagonistas. Um é o Arturus Han, que obviamente tem uma estrutura de nome que lembra o Arthur. Ele tem algumas questões de unir os povos, há uma estrutura que lembra um pouco Flash Gordon, no sentido de viajar a outros planetas para conseguir pessoas simpáticas à sua causa. Isso acontece em Flash Gordon, né? Flash Gordon, ele começa a enfrentar Ming, o impiedoso, e aí ele vai primeiro a outros planetas, e nesses outros planetas ele consegue colaboradores para enfrentar Ming. Então o Han, ele não me chama muita atenção, ele apenas é o piloto da nave e o interesse romântico da princesa marionete. Eu acho um personagem risível, e em determinado momento ele é tomado pela Força Enigma. Eu achei que, minha lembrança é que ele virava o Capitão Universo, mas ele não vira o Capitão Universo. né? Ele é tomado pela Força Enigma, mas num outro momento tem um outro personagem na história que é tomado pela Força Enigma e que vira o Capitão Universo. O Homem-Aranha, anos depois, em 1989, 10 anos depois, seria tomado pela Força Enigma e viraria uma versão do Capitão Universo, né? O Homem-Aranha Cósmico, que foi durante os Atos de Vingança. E o Barão Casa, ele é o tutor do Arturus Han. Ele fica para trás, ele faz um golpe, mata os pais do Arturo e toma o poder, faz esse pacto maligno com a sociedade, né? Porque, na verdade, os poderes constituídos, eles querem apenas permanecer no poder. É isso, né? A gente sabe que as classes dominantes, elas não querem, elas não se preocupam com o bem-estar social, elas querem apenas fazer um pacto com os poderes para continuar no poder, né? Não importa a que custo. Se o custo, nesse caso, era uma associação com as forças científicas deturpadas do Barão Casa, não tem problema. Barão Casa, ele me lembra, assim, Darth Vader, ele tem toda a estrutura do Darth Vader, olhando um pouquinho mais, ele me lembra também o vilão de O Buraco Negro, um filme da Disney de 1979 também, que também tinha um vilão inspirado em Darth Vader. Eu achei um vilão... Ô Jamerson, qual dos dois visuais você prefere? O Darth Vader ou o Casa? Ah, não. O Casa, muito, muito melhor. O Casa é muito melhor, certo? Principalmente porque ele tem uma mão que ele joga assim na pessoa para apertar a goela da pessoa, certo? Apertar o pescoço. Eu achei muito divertido. Mas o Darth Vader não precisava nem disso, cara. Ele fazia aquela mãozinha de Playmobil assim, ó, da distância. Yeah. Isso focava a pessoa. Não é possível, Jamerson, você não ter crítica com Darth Vader, cara. Não é, cara. Para com isso. O Darth Vader dos quadrinhos e dos livros é muito bom. Agora, do filme, é um babaca, rapaz. Eu vou te falar, viu? O Darth Vader dos filmes é um tolo. Certo? Agora, dos quadrinhos, não. É um grande vilão. Vou me abster, viu, meu? Ó. Tô saindo, cara, do plenário. Na verdade, o Casa, né, o grande trunfo deles, vamos dizer assim, é essa parte mais científica, né, ou a própria forma como ele toma o poder, né, ali chantageando a nobreza do planeta lá e ameaçando ali a pobreza, né, ou ameaçando ou trazendo para suas fileiras formar o seu exército, né. O que é, de certa forma, uma burrice, né? Sempre teve aquela ideia de que um exército medieval, né, nunca era formado por mercenários, porque se o rei fosse armar a população ia matar o rei, né? Então tem essa ideia aqui também por trás disso, né? Ele foi lá e armou a população, porque a população veio pro lado dele, né? Então tem alguma falta aí, um convencimento maior, um destaque maior em cima disso. Mas tirando essa parte mais científica, né, dele, porque ele é o cara científico e o Arturus Han é o cara da magia, né? Inclusive ele próprio fala isso, né? Você quer vencer a minha ciência com sua coisa mística, né? Tem um diálogo mais ou menos nesse sentido. Então, tá essa coisa ao contrário, né? O vilão ser o científico e o herói ser o místico, né? Então, tirando essa parte aí, eu acho que ele tá bem atrás do Darth Vader. Darth Vader tem... Tudo bem que o Darth Vader também tem muita aura em cima dele, mas é um vilão, sim, muito bem feito, que eu gosto muito. Bom, pra gente encaminhar aqui pro final, vamos aqui, só pra fechar... O que vocês acham? Vale a pena ir atrás desse material, mesmo ele perdido aí em algumas Heróis da TV? Heróis da TV que você consegue achar até por preços módicos, né? Dá pra você achar aí por R$10. É caro com um formatinho de 80 páginas, mas como o Reginaldo falou, né, e o James completou, tem um material aí que circula a revista que é muito bom, que vale muito a pena. Então, vale caçar essas Heróis da TVs que tem os micronautas? Cara, vale muito, meu. Você vê que a gente já deve ter feito 2 ou 3 programas usando o material dessas revistas. Micronautas, você não vai ler de novo, e vale a pena, porque é uma história fechadinha, assim, arte maravilhosa, mesmo no formatinho, é muito bonita. Se você não achar, vale a pena você baixar também, tem formas de fazer isso, né? Dar seus pulos, isso daí não vai ser republicado, então tem muito o que fazer, né? E eu acho que vale a pena tanto pela história dos Micronautas, quanto pelas outras histórias que compõem o mix das edições das HTV, quanto pelos anúncios, cara, que são assim, são impagáveis, meu, porque essas revistas, elas vinham recheadas de propaganda e são divertidas, assim, cara. E a sessão de cartas, né? Ah, sim, é verdade, sim, que é um barato também, né? Sim, é verdade. Ah, é um barato ler isso daí, é uma fotografia de época, assim, né, meu, assim, e que eu realmente foi onde eu comecei a ler, né, e eu tenho saudades disso, porque realmente eu gostava muito, cara. Eu acho que é um material que vale a pena ver, se procurar, e se um dia o licenciamento permitir, você comprar uma edição encadernada, será muito difícil voltar a ser publicado, mas nada é impossível, né? A gente está falando de empresas que têm negócios e o interesse delas é o capital. Os Micronautas já foram publicados pela Image, pela Devil's Due e atualmente pela IDW sem o brilho, e o brilho realmente está nessa versão da Marvel. Se você tiver condições de ir atrás das edições de Heróis da TV e ter a série toda, é uma série que informativa que eu tenho orgulho de ter, tem coisas assim fenomenais, tem histórias perdidas no meio de Heróis da TV ali que valem a pena você parar e dar uma lida, certo? Não só as fases principais, que eram capas da série mensal, mas também várias histórias soltas, vários momentos singulares de vários personagens. Vale a pena sim ter e ir atrás. Cara, a última edição aparece a bova, meu, sabe? A bova dos Vingadores. Caramba. A vaca. Isso mesmo, cara. A vaca que criou a Feiticeira Escarlate. Olha só que coisa bonita. Isso é legal pra caramba, cara. Uma vaquinha, meu. Eu acho legal pra caramba isso. Com vontade de procurar mais pra ler, assim, meu. Porque é muito legal mesmo. E o meu argumento favorável aos Micronautas, ainda evocando o Bill Mantlo, tem a respeito com a época que ela foi escrita e publicada, né? Falamos aqui, saiu ao longo do ano de 79, né? Aqui saiu mais pra frente, 84, 85. Você lendo ela via Heróis da TV, você consegue perceber claramente a diferença da escrita do Bill Mantlo. Porque se você pegar os mesmos Vingadores que era escrito ali, tem o Jim Shooter, tinha o Roger Stern e o David Michelinie, que eu falei antes. Se você comparar as duas séries, você percebe que os Micronautas estão muito à frente no sentido da narrativa, porque é uma série muito dinâmica, assim, não tem aqueles maneirismos da época, assim, no que deixa a leitura muito vagarosa, né? Então, é uma série que tem páginas inteiras de um quadro só, sabe? Não é um splash page, mas é uma página inteira, com um único quadro, assim, com uma cena muito impactante de uma batalha, de uma explosão, coisa que não tinha nos Vingadores, né? O mais próximo que chega disso ali na série que falamos aqui, do confronto contra o Kang, é aquela cena que tá todos os Vingadores no chão, mortos, né? Muito bem desenhada. Mas assim, tem essas cenas de impacto, tem quadros mais dinâmicos, né? Tem página com apenas quatro quadros ou cinco quadros, mais montados de uma forma bem mais dinâmica. Não tem aquela estrutura presa, né, de nove quadros ou de seis quadros que tinha na Marvel. Tem também os seis quadros, tá? Mas não é a tônica disso. Tem uma coisa muito mais fluida de se ler. Os diálogos do Bill Mantlo são muito bons. Tem uma leitura muito rápida. Se você comparar, por exemplo, só fazer um teste. Leia uma história dos Micronautas e do lado vai ter a história dos Vingadores. Leia e marque o tempo que você vai ver a velocidade que você lê essa história. Pois bem, amigos e amigas exploradores do Omniverso, com o fim desse programa sobre os Micronautas, nós encerramos a nossa primeira temporada desse podcast, que começou no final do ano passado. Ficou um pouco irregular no começo, mas depois conseguimos colocar os programas de forma quinzenal. E agora estamos dando uma parada para reparos na nave e voltaremos muito em breve com a nossa segunda temporada do Omniverso, com mais gibis e histórias que estão bem longe da nossa atual cronologia, sempre explorando os mais distantes rincões dos gibis mundiais. Então é isso, muito obrigado a todos e até muito em breve. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.